boa noite, estacionário 62-59. Rodeio 59, boa noite, contato radar regular de Tubal 360 DL. 360 DL, estacionário 6259. Controle Salvador, estacionário 6259, possibilidade de coordenar para o voo direto Leda? Livre, direto Leda, presente, 6259. Beleza, obrigado. Sete prossiga para 2000 pés, está autorizado a LS X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, autorizado a X-Ray, retorno ao nosso setor. 259, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, alterno 3325, chame 259. Gol na 971, normal localizador visual com a pista 1-0. Sua poderia ser chamando Torre 1836. Torre 386, obrigado, até daqui a pouco. Laguna 236, novamente posição 4, para pista de estacionamento. Autorizado, caminhante, voo 236. Autorizado, chamaremos táxi, voo 1236. Salvador, uma boa noite, eu vou lá no 971, não livrou? Olá, 971, muito boa noite, prossegue via Alfa, me chamar de Juliette. Alfa, sou Juliette, 71. Segunda 236, a bordo 6676, autonomia 355, alternado primário exercício. 1-1-2-3-6 da Gol, prossegue em Alfa, ponto de espera 7186, altímetro 1003, bom voo. De Alfa, ponto de espera 7186, 1-2-3-6. Gol 971, prossegue via Juliette, caro 01. Juliette para o 01, o gol na 971, no Brasil. Roma 236. Boa, contato radar na decolagem, suba ao 370. 370, bom, 236. Bom. Cidade lá, prode pro ativo, 236. Vamos coordenar com o centro Recife agora. Padrão, 236. Bom, 236 da presente, voo direto Cosmo, aguardando o Fátima. Cosmo, bom, 236. Boa noite, bom, 168. 168, prossiga na chegada da mar e desça para 3.000 pés, o altímetro 1013. 3.013, é possível voar em TAP, já presente? Estimativo, prossiga direto em TAP. Galeão está autorizado nível 360. Seu decola da 10, conduta da saída da Euleta Bridge, onde intercepta Tesouro 10, Snap, Lúvito, Barbacena. Aciona 51110 no transponder no 208, a frequência do controle, está 3197. A gente está autorizado Galeão no 360, decola da 10, da Euleta Bridge, da Tesouro 10, Snap, Lúvito. 36, prossiga direto Flórida presente. Corrigindo, prossiga direto Abuco, restrito 330. Abuco, restrito nível 330, dono 230. Autorizado chama táxi, tá? Autorizado chama táxi, tá? Salvador, eu vou rodar 71. 71 pro Damião, pronto, cota? E a 971. Pro Damião, nível 360. Seu decola da 10, compra o peixe da série da Aula da Bridge. Hoje intercepta peso Lona 0, Smap e Luz Babacé. Aciona 51. Holo 5, no transponder no 208, a frequência do controle. Iniciado Gol 971, autorizado Salvador Galeão, nível 360. A volta custando 1-0, a saída da Eulida, com a Leda Bridge, já está protegido 1-0, Smart vai batendo. 5-1-1-5, o transponder e o controle Salvador 1208, o Gol 971. Quanto já mais correto, chama quando pronto para o push no 0? 7-1. Prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte Lucas Lisboa. 2.000, autorizado LS, gol Ingresso via Índio de Alfa, quando no ponto de espera chama a torre 118 decimal meio, o altímetro marca 1013, tem robô. Paciente Índio Alfa, 1862 com 1013, o 103193. Utilizado IDS, gol 1-1-6-8. 1-6-8 completa IDS X-Way, chamando a torre 1-1-8, decimal meia. Torre noite, eu vou 968. Boa noite, 968, prossegue Alfa Juliette para o 05, é o parte principal. Alfa Juliette para o 05, parte principal. Boa, contato radar na decolagem, que voou 360, saída da Elba. Direto Lida, está livre. Beleza, muito obrigado, 367. Tá bom. Autorizado, puxa o telemetro no ataque, para 971. Vamos chamar 971. Romeu, Romeu Lima, será a identificação proa de toque para chegada a Amã. O altímetro no 014, reporte ideal de descida. Voa 971 para o táxi, temos 9 EMO a bordo, uma autonomia de 4 horas, alternando o campeão. Campinas, o senhor prossegue via Engenho Alto, ponto de ferro 118, meio altímetro 1014, tem bom voo, gol. 9014, Engenho Alto, ponto de ferro 118, meio, obrigado, boa noite. É isso, Romeu, Romeu Lima. Autorizando 97 no centro Recife, em 1251, na alterna 13325. 251, na alterna 13325, tá? Entrando na Boa. Gol, Gol 1971. Gol 71, contato radar na decolagem, subou 360, Cedrão. Pois, senhor. É, pode dar presente pro Adileira, senhor? Afirmativo, direto Leda, fica livre. Positivo, direto Leda, subindo para o 360. 971, chama Recife 1251. Chama Recife 1251, no gol 1971. Lima de Estado 2000, reporte estabilizado. 2000, ele está 2? Afirmativo.